São... Fica à vontade, pode, pode perguntar que estou pronto para responder. Depois eu fico minha laranja. Diga aí então. Diga aí o que é. O que está vendendo aqui hoje? É, hoje nós temos laranja, pimenta, abóbora, giló, temos quiabo, verdinho, né? Temos o cheiro verde, que delícia comer temperada para o de R$1 e abóbora R$2, ok? Que maravilha! Bom demais! Na Feira Livre é mais barato, então vamos aproveitando as grandes liquidações de preço aqui. Eu disse, é 10 laranja por R$2, laranja pera, docinha, docinha, abóbora de R$2, cheiro verde só paga R$1, é barato demais, é isso aí! E vem cá, é, vem da onde é você que planta ou não? É diretamente do, né, do agricultor, quem sou eu, ali, o lavrador, para os feirantes, né, os nossos amigos consumidores. É isso aí, diretamente da, do sítio do Maravilha para os nossos amigos consumidores, ok? Beleza, beleza. É da plantação, vem de lá da Maria Preta. Conhece Maria Preta? Conhece? Você conhece. Já ouvi falar, mas não. E você no Tororó já vi, né? É depois do Tororó. Sim. Beleza, beleza. Nossa. Tranquilidade então, ok? Obrigadão. Maravilha, cara. Maravilha. Tudo bom, meu irmão? Muita paz. Valeu. Ok? Nossa. Maravilha. Já sai pra casa, né? Oi! É R$5. Ó, hoje, ó. Vou botar essa menina pra R$5, que eu tô enrocado e eu quero fazer dinheiro. Pronto, R$5. É. R$5, vamos, né? É. Essa é escura. Ela só vai me descer lá na praia. Tá lá. Nossa, oi! Daqui a pouco ele pega aí. Já sabe quem é, né? É o Luzinho. Tá pago já. Não,